ficado. Repousa nas canções que em paz sonho mais. E pra que algum pedaço desse canto faça passagem ao seu redor, eu preciso mais me envolver mais. Meu resto de vida, meu chão, farol dos meus mares, um fado, qualquer tipo de canção, basta caber na mão. Louca é a razão. É a simplicidade que está vem do povo e não é novo, não. E pra que algum pedaço desse canto possa mudar aqui. Que é a razão. Nunca precisei. E fazer de seu ventre meu pasto, meu resto de vida, meu chão, farol dos meus mares, um fado, qualquer tipo de canção, basta caber. Basta.